Origens e transformações dos blues. What's the matter, John? I don't know, Bill. You got any chewing tobacco over there? No, boy, I got some of the best old rolling you ever tangled in your teeth. And I'm a plotty old gray man, then I plotty could it. When I make my 50 cents, Lord, I carry it home to Rosie. I've been rolling, rolling, rolling, rolling. Oh, we gotta get drunk Saturday night and save up your little change. Um programa de Daniela Pinheiro. Lord, I'll never turn back. No. Come on, yo, Mew. Para se aliviarem da pressão e da vida desgastante que levavam nas plantações de algodão, os escravos afro-americanos, especialmente do sul dos Estados Unidos, cantavam e tocavam música, ou seja, work songs, criando assim, no final do século XIX, os blues. Este termo só se tornou conhecido depois da Guerra Civil e era usado para descrever as baladas que levavam histórias de protesto ou desagrado e transmitiam a tristeza presente nos seus estados de espírito, com estrofes repetitivas nas letras e notas musicais de frequência baixa, exploravam expressivamente as suas vivências. Diz-se que a primeira composição de blues foi criada por W.C. Handy. Filho de 10 escravos, Handy nasceu a 16 de novembro de 1873 e saiu de casa ainda adolescente, viajando de cidade em cidade, dando aulas de música por onde passava, até se estabilizar em Memphis, Tennessee, onde mais tarde, ao lado de Harry Pace, fundou uma distribuidora fonográfica. Trabalhando em Memphis, compôs, entre outras, as canções Memphis Blues, em 1912, St. Louis Blues, em 1914, e muitas outras composições que incorporaram a instrumentação do jazz com a cadência do ragtime e do tango dentro do compasso dos blues. Em 1918, mudou-se para Nova York, onde continuou a trabalhar como compositor e fazendo arranjos musicais para filmes, rádio e produções da Broadway. Morreu a 28 de março de 1958. Thank you. primeiro nome a ganhar mais fama foi Charlie Payton. Com uma data incerta de nascimento, especula-se entre 1887 e 1891, no Mississippi, Payton tem também descendências escravas afro-americanas. Em 1900, os seus pais moveram-se 100 milhas para o norte e foi aí que Payton aprendeu a tocar guitarra. Com 19 anos, escreveu Pony Blues. Ganhou notoriedade pelo seu carisma e por muitas vezes tocar guitarra de joelhos, por detrás da cabeça ou por detrás das costas. Morreu na plantação Eastman Dedham em 1934. You can find my stone down in Luton, times a while. And I got me a stone pony, don't ride shedding no more. Got a stone pony, don't ride shedding no more. Right on the wild road. Big boys on a high hill that just belong. Big boys on a high hill that just belong. And I can't be welcome right on the wild road. Nobody's proud. It come here to see nobody's proud. I just stop by here, well, keep you from feeling mine. Hello, so go to better we are alive. I don't know where you lie. I'm a soul at night in total quiet now. Kids is going for my jelly. Tomorrow, feed mama, don't you let it fall. Everybody have a jelly roll like mine. I live them down, I ain't got no brown eye. I don't want it down, my jelly. Tomorrow, feed mama, don't you let it fall. You snatch, you grab it, you break it, you push it, you need a wheeze out of seven jelly eyes. And my right mind says, I'll blow the town, my jelly. Tomorrow, feed my money, let it fall. Just sit, hang it on the wall. And I don't want to keep going ball. You're pretty, you can hang it on the wall. And I don't want to keep my jelly. Tomorrow, feed my money, let it fall. I ain't got nobody here but me and myself. They blew all the time. When the sun was down, my jelly. Tomorrow, feed my money, let it fall. Tomorrow, feed mama, don't you let it fall. Just shake it, just bring it, just hang it to the wall. You gotta cage wood ball. Pretty you can hang it on the wall. You know the one a cage wood ball. My Jilla, my rope, sweet mama, don't you let it fall. I walked around the town, I walked around, saw the ribbon town, I fooled around. My Jilla, my rope, sweet mama, don't you let it fall. Just shake it, you bring it, you hang it on the wall. You know the one a cage wood ball. Well, who's that riding? Who's that riding? Após Charlie Payton, foram surgindo mais cantores como Sam Paul, Willie Brown, Leroy Kerr, o Blind Willie Johnson. Este último nasceu em 1897 no Texas e aos 5 anos queria ser padre. Depois começou a tocar numa guitarra cujo suador era feito com uma caixa de charutos. O pai costumava deixá-lo nas esquinas a tocar música para ganhar dinheiro. Em 14 das suas gravações é acompanhado por Willie E. Harris, ou uma cantora não identificada. Não nasceu cego. Especula-se que a causa da cegueira tenha sido a madrasta, descobriu que o pai tinha uma amante e, por vingança, atirou lixívia sobre a cara de Johnson. Provavelmente foi casado duas vezes, mas há muitas especulações sobre a identidade das mulheres com quem casou. Sempre foi um homem pobre e, ao longo da sua vida, foi pregando e cantando por várias cidades. Em 1945, a sua casa foi incendiada e, por não ter abrigo, viveu nos escombros da sua habitação, até contrair malária e causa de sobriedade. Oh, telling the story, rising the glory, crying, Lord, to the love that's a mind. Oh, tell me, who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Hey, for God's sake. Well, what's John the riding? About the Revelator. What's John the riding? What's John a riding? About the Revelator. Hey, book of the seven seals. Well, Moses and Moses, watching the flock, saw the bush where they had to stop. God told Moses, pull off his shoes, out of the flock, oh, well, you are Jews. And tell me, who's that a riding? John the Revelator. Who's that a riding? That riding John the Revelator. Hey, for God the seven seals. Well, what's John a riding? About the Revelator. What's John a riding? About the Revelator. What's John a riding? About the Revelator. Hey, for God the seven seals. Well, the who wah wah wah they elders cried a holy, bound and fold the son of our God. Daughter of Zion, Judah the Lion, he redeemed us and he fought us with his blood. Tell me, who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Who's that riding? John the Revelator. Hey, book of the seven seals. Angels got married, haven't been a minute apart. But to receive in my hand, in religion and my heart. I can ring him up easy, ah. Oh well, bang him up easy, don't make a mess. And said he ain't dull. Saturday evening, hanging on a cross. Hanging there in midday, oh, well. Hanging there in midday, don't make a mind. Nos anos 30 surgiu o mais idolatrado e influente bluesman, Robert Johnson. Foi considerado o quinto melhor guitarrista de todos os tempos pela revista norte-americana Rolling Stone e influenciou artistas como Muddy Waters, Bob Dylan, os Led Zeppelin ou os Rolling Stones, entre outros. Nascido a 8 de maio de 1911, no Mississippi, Robert Johnson registrou apenas 29 músicas em duas sessões de gravação, em San Antonio, em novembro de 1936, e em Dallas, em junho de 1937. A lenda conta que o músico vendeu a sua alma ao diabo na encruzilhada das rodovias 61 e 49 em Clarksdale, Mississippi. Estava ele com a sua guitarra e uma garrafa de whisky barato quando apareceu um homem com uma harmónica cromada, o diabo. Pegou na guitarra e afinou no tom abaixo, devolveu-a a Johnson, que logo começou a tocar como nunca tinha tocado. O bluesman fez esse pacto em troca da fama e proeza para tocar guitarra, e este mito ganhou força devido às letras de algumas de suas músicas, como Crossroad Blues, Me and the Devil Blues e Hellhound on My Trail. Dizem que terá sido envenenado ao beber whisky dado pelo dono de um bar, cuja mulher supostamente tinha um relacionamento com Johnson. Na recuperação, contraiu uma pneumonia e morreu 3 dias depois. Também se diz que foi assassinado com uma arma de fogo no dia 16 de agosto de 1938, no Mississippi. You may be my baby, ooh, don't bother her with her. So my old evil spirit can get a gray on bus and run. Baby, and she don't come. I sent for my baby, and she don't come. All I the doctors in Hot Springs sure can't help her, no. And if she gets unruly, things she don't want to. If she gets unruly and things she don't want to. Take my 3229, cut her hairpin too. She got a 30 special, but I believe it's most too light. She got a 30 special, but I believe it's most too light. I got a 3220, got to make the camps all right. I sent for my baby man and she don't come. I sent for my baby man and she don't come. All the doctors in Hot Springs sure can't help her, no. I'm gonna shoot my pistol, gonna shoot my Gatling gun. I'm gonna shoot my pistol, got to shoot my Gatling gun. You made me love you, now your man have come. Oh, baby, why you stay? Got the hair all tangled and you ain't talking right. Her 30 special boys hit you very well. Her 30 special boys hit you very well. I got a 3229, hits a burning. If I sent for my baby, man, and she don't come. If I sent for my baby, man, and she don't come. All the doctors in West Country sure can't help her, no. Hey, hey, baby, why you stay last night? Hey, hey, baby, why you stay last night? You didn't come home until the sun was shining bright. Ah, boys, I just can't take my rest. Ah, boys, I just can't take my rest. This 3220 laying up and down my breath. They call it Stormy Monday. A partir de 1942, os blues sofrem a sua primeira grande revolução interna, com o soar das primeiras notas eletrificadas do lendário guitarrista T-Bone Walker. Heron T-Bone, mais conhecido por T-Bone Walker, foi o primeiro guitarrista elétrico da história. Nasceu em 1910 no Texas. Os seus pais também eram músicos e tocavam na banda Dallas String Band. O seu padrasto ensinou-lhe a tocar uma série de instrumentos, como guitarra, violino, piano, entre outros. Começou na sua adolescência, na década de 1900, a tocar em bandas de Dallas. Aos 10 anos deixou a escola e aos 15 já tocava música profissionalmente. Em 1929, aos 19 anos, gravou o seu primeiro disco para a Columbia Records, intitulado Oak Cliff T-Bone. Oak Cliff foi a comunidade em que vivia na altura. E lá se casou e teve 3 filhos. Em 1942 editou o segundo álbum, cuja maturidade musical e habilidade para tocar guitarra surpreendeu e chocou muita gente. Ao longo da sua carreira, Walker trabalhou com músicos de topo, incluindo Teddy Buckner, Lloyd Glenn, Adnock Billy e Jack McVie. Depois do seu trabalho com a etiqueta Black and White, gravou de 1950 a 54 para a Imperial Records, apoiado por Dave Bartholomew. Ao início dos anos 60, a carreira do músico tinha abrandado. Ganhou um Grammy da melhor gravação folk, étnica ou tradicional, em 1971. Em 1974, os seus problemas de estômago tornaram-se persistentes. Morreu de pneumonia brônquica na sequência de outro AVC. Em busca de melhores condições de vida, ainda na década de 40, ocorre uma forte migração do Delta do Mississippi para Chicago. Os músicos encontraram nos instrumentos elétricos uma grande variedade de possibilidades. Muddy Waters foi o primeiro a eletrificar todos os instrumentos da sua banda. Um dos momentos mais importantes na história dos blues foi a sua apresentação em Londres, a qual internacionalizou o género e influenciou inúmeros músicos. Considerado o pai do Chicago Blues, nasceu em 1915, no Mississippi, e começou aos 13 anos a tocar harmónica. Tocava com um amigo na rua, a troco de dinheiro e comida. Enquanto ainda jovem, viu Charlie Payton e Sam Houses tocarem. Este último foi uma grande influência. Mostrou a Waters como tocar slide guitar com uma garrafa de vidro, que o levou a trocar de instrumento aos 17 anos. Mais tarde mudou-se para Chicago, onde tocou a guitarra acústica e pela guitarra elétrica. Com a sua crescente popularidade, começou a tocar em clubes muito movimentados. As suas primeiras gravações foram na Chess Records e apresentaram Waters na guitarra e voz, apoiado por um violoncelo. O seu auge foi durante o fim dos anos 50 e início dos anos 60. Fez uma turnê na Inglaterra, provavelmente a primeira banda pesada, amplificada, que se apresentou por lá. No final da década de 70, a sua carreira renasceu quando fez parceria com Johnny Winter, resultando nos seus últimos 4 discos gravados na Blue Sky. A última apresentação de Waters foi na Flórida, no outono de 1982, com a banda de Eric Clapton. Morreu de insuficiência cardíaca em 1983, mas deixou a sua influência em muitos géneros musicais, como os blues, o rock, o folk ou o country. The seven doctors say he was born for good luck, and that you see I got $700. Don't you mess with me, but you know, yeah. Well, I wish I was a catfish swimming in a deep blue sea. I would have all you good-looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Oh, Lord. Oh, love, Shauna. I went to my baby's house, and I sat down on her step. She said, come on in now, buddy, you know my husband just not left. Showing up and just not little. Showing up and just not little. Oh, Lord. Oh, well. Oh, well. Well, my mother told my father just before I was born, I got a boy child coming, he's gonna be a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Oh, well, he's a, oh, well, he's a, oh, well, he's a. Outro grandioso nome dos blues surgido nesse período foi o de Willie Dixon. Para além de músico de blues, foi produtor, compositor, vocalista e arranjador. Nasceu em Chicago em 1915. É conhecido como um dos melhores compositores do seu tempo. Quando era pequeno, a sua mãe costumava fazer rimas e ele imitava. Com 7 anos, tornou-se fã de uma banda que tinha como pianista Little Brother Montgomery. Dixon foi introduzido pela primeira vez nos blues na adolescência, quando trabalhou nas fazendas de prisões do Mississippi. Mais tarde aprendeu a tocar harmónica, deixou o Mississippi e mudou-se para Chicago em 1936. Lá conheceu Leonard Castle, num ginásio de boxe, que o incentivou a interpretar música de um modo mais sério. Castle ofereceu-lhe o seu primeiro baixo, feito de lata e corda, tendo Dixon também aprendido a tocar guitarra. Em 1939, foi membro fundador dos Five Breezes, um grupo de blues misturados com jazz e harmonias vocais. Assinou como artista para a Chess Records. Entre 1948 e 1960, deixou influências noutros músicos, sendo Willie Dixon considerado uma das figuras-chave na criação dos blues de Chicago. Trabalhou com músicos como Chuck Berry, Muddy Waters, Howlin' Wolf, Bo Diddley, entre outros. Ao trabalhar com Chuck Berry, estabelece a ligação do blues ao nascimento do rock. A sua saúde deteriorou-se mais durante os anos 70 e 80, devido à diabetes, tendo mais tarde que cortar uma das pernas. Morreu a 29 de janeiro de 1992, na Califórnia. Dixon afirmava que os blues são as raízes e as outras músicas são os frutos. É melhor manter as raízes vivas, porque isso significa frutos melhores a partir de agora. Os blues são as raízes de toda a música americana. Se a música americana sobreviver, então os blues ficarão preservados. A lot of people's wondering, what is the blues? I hear a lot of people saying the blues, but I'm gonna tell you what the blues is. When you ain't got no money, you got the blues. When you ain't got no money to pay your house rent, you still got the blues. A lot of people holler about, I don't like no blues, but when you ain't got no money and can't pay your house rent and can't buy you no food, you damn sure got the blues. If you ain't got no money, you got the blues, cause you're thinking evil. That's right. Anytime you thinking evil, you thinking about the blues. Howlin' Wolf nasceu em 1910 no Mississippi. A origem do apelido Howlin' Wolf provém do seu avô, que lhe contava histórias sobre os lobos daquela parte do país e alertava-o de que se não se portasse bem, os lobos o iriam apanhar. Os pais de Wolf separaram-se quando ele era pequeno e a sua mãe, uma mulher muito religiosa, expulsou-o de casa ainda em criança porque ele se recusava a trabalhar na fazenda. Depois disso mudou-se para a casa de um tio que o tratava mal. Aos 13 anos fugiu para se juntar ao pai. Durante o pico do seu sucesso voltou para casa em Chicago para ver a mãe que o rejeitou. Em 1930, Wolf conheceu Charlie Payton, o bluesman mais popular do Delta na época. Do lado de fora de um bar, Howlin' escutava Payton tocar todas as noites. Os dois tornaram-se amigos e Payton ensinou Wolf a tocar. Wolf fez alguns anúncios publicitários para um programa de rádio da estação KWEM de Memphis. O programa chamou a atenção de Ike Turner, que acabou por produzir as primeiras gravações de Wolf na editora RPM Records. Essas gravações acabaram por lhe assegurar um contrato com Sam Phillips da Sun Records. Os seus primeiros êxitos foram How Many More Years e Moaning at Midnight. As gravações foram mais tarde vendidas para a Chess Records. Em 1952, mudou-se para Chicago. Apesar de haver uma rivalidade evidente entre Wolf e Muddy Waters, foi Waters quem conseguiu o primeiro trabalho para Wolf em Chicago. Chegaram a gravar sessões juntos, acompanhados de outros grandes músicos como Little Walter e Bo Diddley. Morreu a 10 de janeiro de 1976 no estado do Illinois. Neste período, a guitarra elétrica tornou-se fundamental nos blues. Nenhum outro artista a valorizou tanto como B.B. King. Nasceu numa plantação de algodão em 1926, no Mississippi. Teve uma infância difícil. Aos 9 anos, vivia sozinho e colhia algodão, trabalho que lhe rendia 35 cêntimos por dia. Começou por tocar a troco de algumas moedas. Em 1947, partia para Memphis, apenas com a sua guitarra e $2.50 no bolso. Ao seguir a carreira musical, tornou-se fã de cantores como T-Bone Walker. Certa vez referiu: num sábado à noite, ouvi uma guitarra elétrica e era T-Bone interpretando Stormy Monday. E foi o som mais belo que alguma vez ouvi na vida. Recorda também: foi o que realmente me levou a querer tocar blues. A primeira grande oportunidade da sua carreira surgiu em 1948, quando atuou no programa de rádio de Sonny Boy Williamson, na estação KWEM de Memphis. King precisou de um nome artístico para a rádio. Foi alcunhado de Bill Blues Boy, como referência à música Bill Street Blues, sendo abreviado para Blues Boy King e para B.B. King. Começou a fazer turnês nacionais sem parar, atingindo uma média de 275 concertos por ano. Depressa se tornou um dos mais conceituados músicos de blues nos últimos 40 anos. O seu estilo foi inspirador para muitos guitarristas de rock, como Jimi Hendrix, Otis Rush, Eric Clapton, etc. Em 1969, B.B. King foi escolhido para a abertura de 18 concertos dos Rolling Stones. A sua presença tornou-se regular nas universidades e escolas. O rei dos blues atuou em cerca de 90 países até hoje. Ao longo dos anos tem ganho diversos Grammys, e uma das imagens de marca de King é chamar às suas guitarras o nome de Lucille. Sort of hard to talk to you myself. I guess I'll let Lucille say a few words and then. You know, I doubt if you can feel it like I do. But when I think about the things that I've gone through, like, well, for instance, if I have a girlfriend and she misuses me, and I go home at night, maybe I'm lonely. Well, not maybe, I am lonely. I pick up Lucille, and it bring out those funny sounds that sound good to me, you know. Sometimes I get to a place where I can't even say nothing. Look out. Sometimes I think it's crying. We'll be right back.

pretty good. I think I'll try one more. O estilo de fala cantada remete-nos para John Lee Hooker, sendo este o professor do blues de Chicago. Nasceu em 1917 no Mississippi. Filho de um agricultor, apenas teve aulas em casa e só era autorizado a ouvir música religiosa. Em 1921, os seus pais separaram-se e no ano seguinte a sua mãe casou-se com William Moore, um cantor de blues que ensinou Hooker a tocar guitarra. Aos 15 anos fugiu de casa e não voltou a ver nem a mãe nem o padrasto. Trabalhou em fábricas em várias cidades durante a Segunda Guerra Mundial, à deriva, até que em 1948 começou em Detroit a trabalhar na Ford Motor Company. Atuando em clubes desta cidade, a sua popularidade cresceu rapidamente e em busca de um instrumento de cordas mais potente que a sua guitarra acústica, Hooker comprou uma guitarra elétrica. A carreira de gravação deste bluesman começou em 1948. Apesar de analfabeto, criava as suas músicas e reformava outras. Nos anos 50, os músicos negros recebiam uma ninharia e Hooker tinha que andar de estúdio em estúdio, chegando com novas músicas ou variações das suas canções para cada um deles. Por causa do seu contrato de gravação, ele iria gravar essas músicas sob pseudónimos óbvios, como John Lee Booker, e raramente tocava com o mesmo ritmo para o público. One night I was laying down. I heard Mom and Papa talking. I heard Papa tell Mama, let that boy boogie woogie. It's in him, and he got to come out. And I felt so good, went on boogie just the same. Thank you. Com a sua internacionalização, os blues influenciaram muitos músicos e criaram-se a partir deles novos géneros de música como o rock, que indiscutivelmente tem como iniciador Chuck Berry. Nasceu em 1926 em St. Louis. Tinha mais 5 irmãos. Seu pai era empreiteiro e a mãe diretora de uma escola pública. Desde cedo interessou-se pela música e a sua primeira apresentação pública foi em 1941. 3 anos depois foi preso por assalto à mão armada. Depois de ser libertado, casou-se, teve um filho e para sustentar a família teve que trabalhar em fábricas. Em 1950 começou a tocar em bandas locais de St. Louis para ir ganhando algum dinheiro extra. Tocou blues e country desde a adolescência. Em 1955, Berry viajou para Chicago, onde fez um contrato com a Chess Records, e em menos de um ano Chuck já vendia mais discos que todo o staff da editora, e grande parte do seu sucesso deveu-se à incrível presença em palco. Em 1959 foi condenado a 5 anos de prisão e $5,000 de multa por ter colocado uma prostituta de 15 anos a trabalhar no seu bar. Enquanto isso, bandas como os Beatles e os Rolling Stones receberam profunda inspiração da sua música, regravando muito dos seus êxitos. Foi solto em 1963 e nos anos 70 gravou o álbum London Sessions, que foi um grande sucesso comercial. Em 1973 voltou a ter problemas legais, sendo acusado de sonegação de impostos. Cumpriu 4 meses de prisão e 1000 horas de trabalho comunitário, fazendo concertos de beneficência. Após isso continuou a fazer turnês e 5 das suas músicas foram consideradas das 500 melhores músicas de sempre na revista Rolling Stone, entre as quais Johnny B. Goode encontra-se em 7º lugar. Cute little toy, silver bells hanging on a string. She told me it was my ding-a-ling-a-ling. Oh my yes, sir. We got about 130 ladies singing now. It really gets to you. Wait till we get about the 5th verse. All the ladies be singing. Then mama took me to grammar school, but I stopped off in the vestibule. Every time that bell would ring, catch me playing with my ding-a-ling-a-ling. Oh, my ding-a-ling. Once I was climbing the garden wall, I slipped and had a terrible fall. I fell so hard I heard bells ring, but held on to my ding-a-ling-a-ling. Ding-a-ling, ding-a-ling, ding-a-ling. I want you to play with my ding-a-ling, ding-a-ling, ding-a-ling. You know, I hear, it's a beautiful thing too, I hear it too. two ladies out there singing in harmony. That's all right, though. You know, this is a free country. Live like you want to live. Free country. Nobody's going to bother you. Brilliant. Yes, sir. I heard one of the cameramen singing Maya, too. That's all right. You know, it's all right. Mm-hmm. Once I was swimming across Turtle Creek, man, them snappers all around my feet. Sure was hard swimming across that thing with both hands holding my neck. I think it's a beautiful little song. I think it's so cute. And do you know everybody's not singing? There's some people right there in the first row in the balcony is not singing. You know what I'd really like? I'd like for the spotlight to look around at the verse of the song and actually see who's not singing. Maybe the house lights could show us, because we're going to dedicate this verse to those who will not sing. Mm-hmm. We're going to see. This here song, it ain't so sad. The cutest little song y'all ever had. Those of you who will not sing, you must be playing with your own ding-a-ling. Oh, my ding-a-ling. Em Londres, os blues começaram a ganhar terreno e o grande precursor foi Alexis Corner, que nasceu em 1928 em Paris. Passou a sua infância na mesma cidade, na Suíça e no norte da África. Em 1940 foi para Londres. Estávamos no início da Segunda Guerra Mundial. Durante um ataque aéreo alemão, quando ouviu um disco do pianista Jimmy Yancey, pensou: agora tudo o que quero é tocar blues. Após a guerra, tocou piano e guitarra. Ao todo participou em 4 bandas e em 1949 juntou-se a Chris Barber, onde conheceu Cyrus Davids e com ele gravou o seu primeiro disco. Em 1961, Alexis e Davis formaram a banda Blues Incorporated e atuaram com muitos outros artistas influentes de blues, atraindo multidões de jovens. Em 1963, Davids saiu da banda, mas Corner continuou a gravar até 1966. Em 1970, Corner e Peter Thorup formaram a banda The Collective Consciousness Society, na qual Alexis teve o maior êxito comercial no Reino Unido. Em 1973, formou outro grupo, com Snape, Boz Burrell, Mel Collins e Ian Wallace. E em 1981, juntou-se aos Rocket 88. Na década de 60, também trabalhou como entrevistador e na década seguinte a sua principal carreira foi na rádio. Corner levou muitos artistas americanos dos blues para a Inglaterra, anteriormente desconhecidos. Morreu de cancro do pulmão em 1984 em Londres. Then in flies a guy that's all dressed up just like a Union Jack. He says, I've won £5 if I've got his kind of detergent pack. Hey, you, get off of my cloud. Hey, you, get off of my cloud. Hey, you, get off of my cloud. Don't hang around, or do we'll be right back. phone is ringing. I say, hi, it's me. Who's there on the line? And then a voice says, hello, how are you? Well, I guess I'm doing fine. And then she says, hey! A fusão dos blues com o rock criou outro género musical. Marcou toda a nova geração de músicos que surgia no cenário mundial, formando-se bandas como os Rolling Stones. Começaram quando dois amigos de infância, Mick Jagger e Keith Richards, se reencontraram numa estação de comboio e descobriram que ambos tinham grande interesse nos blues e rock and roll, sendo convidados pelo guitarrista Brian Jones, em 1968, a formar a banda Rolling Stones, nome inspirado numa música de Muddy Waters. O pianista Ian Stewart, amigo de Brian, seria o cofundador da banda e gravou com a banda, mas não tocava em palco. Bill Wyman juntou-se à banda pelo simples motivo de possuir mais de um amplificador. Em janeiro de 1963, Charlie Watts tornou-se baterista. Os primeiros singles foram covers de Muddy Waters e de Chuck Berry. Em abril de 1964, gravaram o seu primeiro álbum, que se intitulou The Rolling Stones. E é nesse ano que foi lançado um dos seus maiores sucessos, I Can't Get No Satisfaction. Em 1966 lançaram outro álbum, Aftermath, onde a banda iniciou uma fase com músicas mais longas e arranjos mais elaborados. Dois anos depois lançaram outro álbum, Beggar's Banquet, num estilo mais rhythm and blues, e os tornou famosos. Em 1969, Brian Jones abandonou a banda, sendo substituído por Mick Taylor. Poucos dias depois da sua saída, Jones foi encontrado afogado na piscina da sua casa, por razões pouco esclarecidas. Após isso, a banda realizou um concerto memorável para 300 mil pessoas. Em 1971, assina um contrato com a Atlantic Records, produzindo o álbum Sticky Fingers, em que comercializam o seu logotipo da boca. Durante essa década, Keith apresenta problemas de droga, tendo de ser reabilitado. Criaram épicos como Tumbling Dice e It's Only Rock and Roll. Mick Taylor sai da banda e é substituído por Ronnie Wood. Numa turnê nos Estados Unidos, deram concertos em palcos enormes e infraestruturas jamais vistas até então. Na década de 80, assinaram um contrato com a EMI. Criaram hits como Start Me Up e Waiting on a Friend. Houve especulações dos mídias sobre a possível separação da banda, a morte do pianista Ian Stewart de ataque cardíaco e frequentes desentendimentos entre Jagger e Richards. Na década de 90 assinaram com a editora CBS e voltaram aos palcos como nos velhos tempos. Mas em 93 Bill Wyman deixa a banda e é substituído por Darryl Jones. Mas este não era considerado um membro oficial da banda. A partir desta época, a banda continuou a fazer álbuns e turnês, batendo recordes, sendo hoje, com 50 anos de trabalho, uma das bandas mais antigas em atividade. Na América, os Creedence Clearwater Revival, os Doors, Bob Dylan, Jenny Joplin desenvolveram os seus estilos próprios, fundamentados nas raízes dos blues, assim como Jimi Hendrix, considerado por muitos o melhor guitarrista da história do rock. Nascido em 1942 em Seattle, Hendrix, em criança, usava uma vassoura para com ela imitar a guitarra de ídolos como Chuck Berry ou Elvis Presley. Começou a tocar uma guitarra acústica oferecida pelo pai aos 15 anos e um ano depois numa banda chamada Velvet Tones. Aos 17, o pai ofereceu-lhe uma guitarra elétrica branca de marca Supro Ozark e juntou-se ao grupo Rocking Kings. Deixou a escola para entrar no exército, onde se lesionou no joelho, decidindo dedicar-se inteiramente à música, tocando em bares e clubes com o amigo Billy Cox e uma banda chamada King Casuals. Em 1965 mudaram-se para Nova York, onde atuaram como músicos ao vivo e em estúdio. Durante este ano e no ano seguinte, tocou como guitarrista em diversas bandas, até que começou a trabalhar para Little Richard, sendo depois demitido com a desculpa de ter perdido o autocarro. Jimmy consegue um contrato com a editora Columbia e forma a sua própria banda, The Blue Flame. Começa então a chamar a atenção pelas suas incríveis performances, tocando guitarra de costas e com os dentes. Chas Chandler, baixista do grupo The Animals, disponibilizou-se para ser empresário de Jimmy e divulgou a banda na Inglaterra. Chandler ajudou Hendrix a formar uma nova banda, a Jimi Hendrix Experience, com o guitarrista e baixista Noel Redding e o baterista Mitch Mitchell, ambos ingleses. Chandler apresentou Hendrix a Brian Auger, Eric Burdon, Pete Townshend e Eric Clapton. Juntou-se a eles no palco para uma jam. O artista começou a fazer turnês e a gravar álbuns. Hendrix atuou com vários músicos e fundou uma nova banda, Gypsy Sons, com Mitch Mitchell, Billy Cox, o segundo guitarrista Larry Lee e os percussionistas Juma Sultan e Jerry Velez. Mitch Mitchell foi substituído por Buddy Miles e o nome da banda foi mudado para a banda Gypsies. Em 1970, Jimi Hendrix foi encontrado por uma equipa de paramédicos em coma, num quarto de hotel sozinho em Londres. Foi levado para o hospital e durante a viagem morreu asfixiado pelo próprio vómito, devido a uma intoxicação com barbitúrico. Durante os anos 70, os blues foram uma influência musical incentivando outras tendências e foram perdendo gradualmente espaço para os elementos eletrónicos. Stevie Ray Vaughan veio dar nova notoriedade aos blues. Nasceu em 1954, em Dallas, no Texas, irmão de Jimmy Vaughan. Começou a tocar guitarra com 7 anos, participando em várias bandas. Abandonou o ensino secundário aos 17 anos e assumiu definitivamente a guitarra, tocando em diversas bandas de blues, jazz e rock. Vaughan foi fortemente influenciado por artistas como Albert King, Jimi Hendrix, Freddie King, Albert Collins, Buddy Guy, Muddy Waters e B.B. King. Stevie devolveu os blues aos Estados Unidos da América, numa época em que estes pareciam estar adormecidos. Gravou 4 álbuns de estúdio, estando neles composições que se tornaram referências dos blues e das suas vertentes. Foi nomeado para 12 Grammys e ganhou 6. Morreu num acidente de helicóptero juntamente com a sua banda em 1990. Após a sua morte, os blues nunca mais tiveram a mesma força e influência. Com o seu desaparecimento, outras vertentes expressivas da música se desvaneceram, para ser dado lugar a uma nova era de comercialização, com base nos mídia e no marketing. A dimensão artística, a emoção e o modo como a mensagem é transmitida passaram para o segundo plano. A música popular tornou-se um produto de consumo massivo, como qualquer outro concebido para apenas gerar lucro. O programa teve a locução de Carlos Marques e foi realizado por Daniela Pinheiro.